Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 64! Só aumentando o número, isso é muito legal, a gente fica muito feliz, graças a vocês, ouvintes! Hoje vamos falar sobre namoro virtual! Olha só, quem nunca namorou virtualmente? Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença dela, que é brilhante o nosso podcast hoje, Ana Carla Murta! Olá, pessoas, é muito bom estar aqui de novo. Vamos falar desse assunto aí que é meio polêmico e engraçado. Olha só, por falar em polêmica, por falar em graça, estamos na presença dele também, que é uma graça entre todos os homens na Terra, Diego Mendes. Olá, galera, sou eu novamente presente e nunca mais ausente. Olha! O cara tá inspirado. Gastou todo o mana dele agora. Pode ser nada. Agora. Não, dessa vez eu usei chakra. Cacete, velho. Fala aí, mano. Que é um mago? É um Sir? Meu amigo Sir Patrick Murta. Aí, né? 64. Era pra gente falar da terceira geração agora, né? Do 32 e 64 bits, né? É verdade, né, cara? Olha só, hein? Mas tá valendo. Vamos falar de outra coisa muito boa. Muito boa não, né? Que namoro é legal. A parte virtual não é nossa. Olha só. E por falar em namoro... Virtual ou não virtual, meu amigo, externo! É isso aí, realidade pura. Realidade pura. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. For pussy. For pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. O que seria, meu amigo externo, o namoro virtual? O namoro virtual é aquele namoro à distância, né? É aquele namoro que você não beija, que você não toca, que você não vê, que você não ouve. Ah, em outras palavras, é quando você tá jogando videogame. Pô, mas essa descrição, Diego manja muito desse tipo de namoro, né, Diego? Eu lembro... A gente lá na rua, ficava você de um lado, a sua namorada do outro lado da rua, não tocava. Mas não aí, isso não era virtual, você já tá equivocado. Isso não era virtual, era distância de uma rua. É a evolução do namoro à distância, namoro virtual. Né? Tipo isso. Só completando o que o externo falou, que além de tudo que o externo falou que você não faz, você também não cutuca, né? E você sabe muito bem o que é namorar sem cutucar, justamente nessa época. Tá bom. Nessa época eu até concordo. Mas o namoro virtual, eu acho que o grande divulgador do namoro virtual são as saudosas salas de bate-papo do UOL, né, gente? Quem nunca, né? Quem nunca entrou no bate-papo da UOL pra poder fazer dar uma namorada, né? E existe ainda hoje, né? Existe. Não, hoje a gente teve um caso recente aí da advogada bonita, a jovem bonita... E tava namorando um rapaz do bate-papo do UOL. Daí perdeu o contato e passa na cidade inteira procurando o dito cujo. Que isso? É recente. Delegata? Advogada, bonitona. E ela recebeu mais de 1000 ligações falando que era o cara lá do chat. Cara, lógico. Na hora. Mas isso passou no jornal, passou em tudo quanto é lugar, cara. Ah, mas eu tô muito alienado com esse negócio de TV, cara. Eu não vi na TV. Eu também não sei. Eu vi na internet. Eu só sei que passou na internet. Foi visitado porque a gente fala de bate-papo do UOL. Pensa lá, saudosos 1999, não. Hoje ainda bomba. É verdade. Eu tô pensando em entrar no bate-papo do UOL, mas cara, vai que eu acho um advogado. Mas bonitão. Você pode entrar lá, Patrick. Patrick Bonitão, 18 centímetros. É. Aí eu coloco chato de gata. Cara. Tá, e um dos problemas dessas salas de bate-papo, as mentiras. Sempre tem a falsidade. Eu nunca menti um bate-papo da UOL. Vocês comentaram dos leaks, e os leaks eram muito legais, cara. gatinha BH 120. Não, e as pessoas mais velhas? Coroa 54. Coroa sarada. Não, mas calma aí. Coroa sarada. Volta aí. Gatinha 120? Como é que é isso? Você sabe o que é um 120, né? Não, não sei. Você não sabe o que é um 120, sabe, não? Eu já lembrei, né, é um 69 com a garrafa de 51 no top. A gente seguiu no saudoso podcast, né? Qual o número? Qual era o podcast? Era sobre meninos e as meninas, né? Que a Nakala contou sobre... Muito bom. E a Carlinha 120. Fica maluco, já pensou? Opa, é agora. É, agora eu tô feito. Se tiver escutado o nosso podcast, vai ficar muito louco, hein? Não só nos geeks, rapaz. Eu lembro que quando eu entrava no saudoso, mas já falecido, Disque 145, vocês lembram dele? Eu sempre tinha 2 anos a mais. Quando eu ligava, eu tinha 13, 14 anos, né? Não. Eu tinha 16, tinha 18, tava na faculdade, sempre mentia também, né? Lembrado o 145 me faz pensar quanto eu estou velha. A idade chega, né? Yeah, baby. Yeah. O namoro por telefone foi, bem dizer assim, o início, né, dos namoros virtuais, propriamente dito, né? Não, eu me lembro de uma situação do 145 em que eu tava conversando com uma menina e ela falou comigo assim, vamos se encontrar na praia e tal, né? Perto da minha casa. Aí, ó, beleza, né? Como é que você é, né? Mas assim, no intuito de saber se a mulher era bonita, né? E não de reconhecer ela, porque naquela época, como a gente não tinha como saber como era a pessoa, a primeira coisa que a gente perguntava é como que a pessoa era. E aí ela falou pra mim que era loira, tinha os olhos verdes, pele clara, e era alta. Rapaz, eu pensei, me dei bem, né? Quando eu chego na praia e encontro a mulher, caramba, cara. O cabelo da mulher parecia uma esponja de aço queimada, sabe? Nossa, que preconceito! Não, mas pô, você fala loira, você imagina um cabelo bonito, uma loira e tal. É, olho verde, realmente o olho dela era aquele castanho verde que engana, assim, sabe? Cara, ela tinha uma porrada de espinha no rosto, uma mulher gorda, cara. Estranha demais, bicho. Nossa, tem arrependimento, cara. Mas ela não mentiu. Ela era do jeito que ela falou. Nunca tive coragem de encontrar nessas salinhas de bate-papo no 45, não. Eu só gostava de tirar onda, de azarar, de lá mesmo. Eu, na verdade, mais ladrava que mordia, né? Ah, eu ia muito, cara. Eu ia muito. Inclusive, tinha um amigo meu que me ensinou um macete muito bom na época, né? Isso foi depois do 145, já na internet. Ele fazia o contato com a pessoa e aí ele falava, né, que era agenciador. E aí algumas meninas se interessavam, né, cara? E queria fazer programa também. Porque ele falava, né? Que papo mais moleque, hein? Não, ele falava, né? Ó, dá pra você ganhar uns 5 mil por semana e tal. Aí as meninas ficavam doidas, né? Ah, como é que eu faço e tal? Não, manda uma foto de biquíni pra eu ver se serve, né? E aí quando a mulher era bonita, ele falava, olha, faz o seguinte, eu vou mandar um cliente pra fazer um teste com você e tal, em tal lugar. Né? Ele vai te encontrar lá e depois ele vai me ligar, vai me falar como é que era. Quem é que era o cliente dele? Ele mesmo. E aí, ele ia, cara, e fazia as meninas direto, cara, e sumia. Porque as meninas não podiam nem falar como é que era a descrição do cara, porque achavam que o cara era outro, entendeu? Era muito sinistro. É, existem pessoas más nesse mundo. Inclusive dizem que o 45 terminou justamente porque o pessoal parou de usar pra namorar e começou a usar pra combinar entrega de drogas, venda de drogas e tudo mais, né? E por conta disso o 45 finalizou. Eu lembro que eu gostava tanto de zoar, cara. Mas acabou o 45, mas vira esse evento pagando uns canais mais assim pedidinhos? Uns números meio cabulosos, assim, de se ligar. É tipo um assim, só. É, aquele... Eu lembro o início do 0900, diz que galera, um negócio assim. Cara, e você olha esses números aí, gente. Você olha esses números de telefone, você já pode olhar. É como se você estivesse fazendo, ligação de para um outro país e ainda ligando para outro celular. Tipo assim, para arrebentar o caboclo. Justamente. É isso que eu tô dizendo. O que eu lembro disso é da surra que o meu primo tomou, porque em 1999, 2000, uma coisa assim, a conta veio R$700 por causa desse 0,900. Disse que, galera, é... Yeah, baby. Some phone, I'm so alone. Some sex on the phone. I need it so. Okay, okay, I'll do what you say. Come on. Eu me lembro que quando começou esse negócio, tinha aquele bate-papo, né, virtual, que era assim, voltado ao sexo mesmo, um sexo virtual. E aí uma dessas meninas ludibriou um amigo meu e passou o número. Só que assim, elas, sabe quando você separa os números do telefone? E aí você acaba não reconhecendo que é um 0900, por exemplo. Tipo assim, ó, é 09003, aí falava o número, né? Aí o cara caiu nessa, bicho. O cara ficou mais de um mês ligando pra mulher e não fazendo sexo virtual nenhum e pagou uma conta telefônica violenta. Coitado. Inocente. Eu já me encontrei com uma pessoa pelo 145. E aí, que foi? Foi uma coisa cabulosa. Eu fui naquele jovem, né? No calor dos hormônios e tal. Jovem Thiago Mendes, que se desse, isso não marca de jogo mesmo. Ele é esse mesmo. E aí. Jovem Mancebo. Aí eu combinei de encontrar com a menina e encontrei com ela, mas na hora que eu cheguei perto, a menina não era muito bonita, não. Normal. Eu sei que eu não quis muito saber, não. Não. Eu aproveitei a viagem, eu tinha gastado dinheiro com a passagem, era ali mesmo. vamos em frente. Ô, cara, eu já fiz isso já, cara. Você não tá satisfeito, mas perdeu a viagem, né? Não. Eu já fiz isso já, mas porque através de outra coisa, cara. É mais ou menos como se fosse uma ligação dessas de um 45, você não podia saber como é que a pessoa era. Mas era através de mensagem. Quem aí não conhece, né? Exatamente, que é de uma operadora que todo mundo vai saber, né? Que eu não vou ficar fazendo propaganda gratuita. Que já não foi demais. Fronteiras, né? Isso, já foi demais a propaganda e eu não vou ganhar nada com isso. Até porque essa operadora tá indivisível. Então, aí eu peguei e comecei a trocar essas mensagens. E a menina falando que ia fazer, que ia acontecer, e aquele negócio foi ficando animado. Vamos mexer com esse trem, né? Eu sou um jogador privilegiado. Minha torcida é muito fiel. Ela sempre me acompanha. Mas rola uma cobrança. Vai, filho! Vai pro ataque! Filho, pro ataque! Vamos pro ataque! Fazer gol, filho! Filho, vai! Vai pro ataque! Vai bater gol! Não! Mas olha só como que eu fui o Master of Puppets da cara de pau. O que que acontece? Eu pego e marco com ela de encontrar. Ali pelo lado do bairro, acho que é Renascença, que tem perto de um shopping ali. Então, eu peguei, marquei, tudo beleza. Só que no dia, pra mim poder ir, ainda na época, tava na época daqueles vale-transporte de papel, né? Dos ônibus. Nossa, era vale-transporte de papel. E aí eu peguei e falei com ela o seguinte, falei assim, ó, eu até vou encontrar com você, mas eu só tenho o vale pra mim ir. Você me arruma o vale pra mim voltar. Que isso, mano? Calma. Eu não acredito, né? Eu achei que eu fui na cara de pau. Sério? Eu peguei e fiz isso. Você me arruma o vale de voltar. Ela pegou e falou, não, beleza, pode vir então que eu te arrumo o vale pra você voltar. Eu sou rica! Demorou. Aí lá vai o Diego, todo feliz. Só que o Diego, como ele não era de todo bobo, ele pegou e foi a pé. Porque ele, realmente eu só tinha um vale pra mim ir. Eu peguei e fui a pé pra não poder ficar com esse vale, né, no bolso. Caso chegue lá, a barca fura. Calma aí. Você caminhou quanto tempo, cara, pra chegar lá? 45 minutos, uma hora. Nossa! Por aí. Era no centro? Se fosse no centro, foi até. Não, não era no centro não, era lá no Renascença. É. Você é louco, velho. Pois é, eu peguei e fui. Cheguei lá, cara, e a menina falou que ia fazer acontecer e tal. E eu, não, beleza, fui. Cheguei lá. O que acontece? A menina não era tudo que eu esperava. Normal, sempre assim, né? É, conheço moda demais, né? Aí peguei, cara, fui lá, cheguei, fui na casa dela. Ah, você foi na casa dela? Fui na casa dela, a menina me deu um CD do Linkin Park na época. Já cheguei e ganhei presente ainda, né? Aí, cara, eu peguei, não era aquilo tudo, fui na casa dela e eu só enrolando, o tempo todo enrolando pra poder não mexer com essa menina, porque, nossa, a menina não é bonita, não vou mexer com isso. E fui enrolando, até que chegou um certo ponto que ela virou pra mim, ah, você vai até aqui e nós não vamos fazer nada, não. Vai, filho! Vai pra cá! E eu dei aquela vontade de falar com ela assim, não vamos mexer com isso não. Meu favor de barriga, velho. Não é? Pior que era mesmo. Você sabe, é não fazer um gol, Diego. É isso aí, não, rapaz. Não, pelo amor de Deus, não. Você chegou aí na marca do pênalti, cara, você tem que botar a bola pra dentro. Não. Mas, pô, quando ela falou isso comigo, a gente já tava na rua, eu tava caminhando pra vir embora. Só que aí o que, que eu pensei? Poxa, cara, se eu não, pelo menos nem ficar com essa menina, eu não vou ter o dinheiro pra me voltar de ônibus. Nossa, você se vendeu por um vale transporte, velho. Tô brincando, não cheguei a pensar nesse ponto, não. Eu pensei, foi mais ou menos o Thiago falou mesmo. Falou, já tô aqui, cara, não vai ter jeito, não. Vou mexer com isso aí. Ninguém vai ficar sabendo, eu nunca vou contar essa história. Já se vendeu por um vale. É. Peguei o trem assim mesmo e peguei meu valezinho e fui embora pra casa. E é Fernandinho que vem pela direita do ataque. Chamou a responsabilidade, fez cruzamento. Vai pintar o gol do Rolim. De bicicleta, Diego bateu a bola, vai entrando, tá lá! Gol! Sex on the phone, I'm so alone. Sex on the phone, I need it so. Okay. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Dona Ana Murta, conte-nos. Então, eu conheci o rapaz, né, fiquei conversando com ele muito tempo lá, e aí a gente resolveu encontrar, isso já estava aqui em BH, tinha acabado de chegar aqui em BH, sim. E foi uns 2 ou 3 meses antes de o Patrick. Aí, Ana Carla é importada. Ela fala isso pra maciar, né? Não, mas deixa eu te falar, a gente ficou muito tempo mesmo conversando pelo bar. E a gente, quando a gente foi se encontrar, a gente não dá aquela coisa, a gente vai encontrar pra ficar. Sabe, vou conhecer, pra gente estar conversando muito tempo. Você pensou nisso. Ele com certeza. Não, nós dois. Não. Para, ele com certeza não pensou. Não seja inocente. Eu conheci. Aí eu lembro que ele foi pra minha casa, minha mãe tava lá em casa, minha mãe tava lá, apresentei pra todo mundo. E como a gente conversava há muito tempo, ele sabia que eu tinha um sobrinho, o Maurício e tal, levou balinha pra ele e tal, aquela coisa, aquele ambiente familiar. E ele queria só fazer amizade, claro. Aí ele conheceu a minha irmã, né? Apaixonou pela minha irmã. Eita! Namorou com ela quase 3 anos. Virou seu cunhado. Nunca mais comentou comigo. Muito bom. Olha só. Ana, não se é por mim. Eu conheço uma pessoa que foi encontrar com um cara na rodoviária. Então, shut up! Fica na boa. E... tá? Então fica na boa. Pelo menos você fez a sua irmã feliz durante um tempo. É, exatamente. Coincidentemente, que ela vai ficar muito triste um tempo depois quando ele ficar. Ela sempre é preocupada. Eu aposto que lá no interior, a Ana Carlinha, que mora dentro da Ana Carla, tava pensando: ei, Pedro, você roubou? Você roubou a vida? Não, porque depois que eu fui vendo ela namorando, o relacionamento foi: me livrei de uma filha. Nossa! É isso aí, cara. Você que vai ouvir o nosso podcast, é de você mesmo que ela tá falando. Então, meu amigo, a Carla já contou uma história. Patrick, tem alguma história, não, né? Eu gostava muito de azarar, cara, mas eu ladrava demais e pouco. Ai, que defesa. É, não, é verdade. No Blá, eu não cheguei a pegar ninguém do Blá, não. Na verdade, eu quase fui mordido. Eu lembro uma época que eu tava. Não, eu sempre fui muito afim de ir naquelas festas dublar, cara. Eles falavam que as festas dublar era quase um carnaval do Brasil brasileirinho. Que isso? Mas as festas eram, você tinha que descobrir o lugar, eles te mandavam um monte de mensagem te dando dica de onde era, aí você tinha que chegar lá e mostrar que você era cara cliente do bar pra entrar, não era um negocinho mesmo? Isso, exatamente. Mas enfim, olha como é que eu era tão inocente, gente. Eu era Ela é... Não, até hoje, né? Ela morava Eu ficava com a mocinha, né? E ela, gosta de bater papo lá, gosta de conversar lá, gosta de ser lá no blá, né? Beleza. Aí um dia, essa mocinha fez uma amizade lá. Tava ficando comigo e resolveu encontrar com um maluco, de vaca, seus amigos e tudo mais. E passa algum tempo depois, a menina confessa que o cara tava dando em cima dela e ela queria... Era manter a amizade, mas já sabendo que o maluco queria segundas intenções e eu, quase tão bolada nas costas, você inocente, né, gente? Você foi. Olha só. Você foi. Então, eu nunca mordi, mas quase fui mordido. Que coisa, hein? Ela, você acha que sua irmã dá na cara que dá, dá bolada nas costas, rapaz? Yeah, baby. Yeah. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. Quem aqui já usou um bate-papo pra poder conseguir uma namorada, uma ficante, algo casual? Eu acho que bate-papo sempre foi usado pra esse tipo de coisa mesmo, cara. Eu comecei a usar a internet muito, muito cedo, né? E, inclusive, pro ouvinte aí que não sabe, meu nome não é externo, né? Externo é um nick que eu já uso há quase 20 anos. Então, eu comecei, pra você ter ideia, conhecendo esse esquema de mensagem instantânea, que facilitou muito o namoro virtual. Eu comecei usando Com Você, que era um software da UOL, que era semelhante ao ICQ, só que o ICQ era em inglês. Então, eu evitava um pouco naquela época usar coisas que fossem em inglês. E como Com Você era tipicamente para brasileiros, a chance de eu conseguir encontrar brasileiros era muito maior. Né? Então, cara, já usei sim. Olha aí. E marcou algum gol? Ah, vários. Tem umas histórias bem cabeludas que inclusive eu nem posso contar aqui. Olha só. Olha só. A gente é de um tempo que a internet não tinha muita variedade. Você não tinha a quantidade de informação que tem hoje em dia. Então, bate-papo era quase assim. Era praticamente as únicas coisas que a gente podia fazer, né? De divertido. Vamos passar para o ouvinte um detalhe. Naquela época, não existia bate-papo em todos os grandes portais que você tem. Existia um site, o nome do site era Bate-Papo, e era só salas de bate-papo. Era maneiro. Era legal. Eu gostava muito desse site. Eu lembro que quando eu aprendi a programar, a primeira coisa que eu quis aprender a fazer foi uma sala de bate-papo. Aí você se frustrou, né? Não, mas eu até consegui, mas... Mas depois as salas de bate-papo vieram o que reinam hoje, né? Que são os próprios sites de relacionamento, né? As redes sociais e tudo mais, né? Uhum. Quem aqui não recebe todo dia por e-mail do, toda semana e-mail do Badu falando que tem não sei quantos meninos da sua região interessados em você? Eu consegui bloquear aquele negócio depois de muito custo, bicho. Nossa, que raiva que dá. Até pouco tempo atrás eu recebi esse trem. Nossa senhora. Eu consegui bloquear por mais de um ano. O que eu fui fazer? Criei um monstro. Eu até hoje eu abro meu e-mail antigo que eu usava, tá lá. Um monte de menina querendo me conhecer no Badu. O Badu agora ele é de tudo, né? Eu recebo muito e-mail de um rapaz que tá querendo te conhecer. Isso, por aí vai. Como é que tá esse seu perfil lá, Thiago? Cara, eu não faço a mínima ideia. Não, esse aí é vacilo seu. Se você colocar que você tem interesse em mulher, não chega esse trem, não. Se você colocar que o seu interesse é em ambos, chega a ambos. Você coloca lá, você tem o seu cadastro e depois coloca seus interesses. Thiago Verdes. Gente, o que ele tem? Se ele tiver outro interesse, ele tem. É verdade, verdade. Não, minha filha não tem, minha família não tem desses casos, não. Mas eu realmente não me lembro. Né? Eu só recebo e-mail até hoje e não consigo tirar também. Eu apanhei pra tirar aquele negócio lá. E olha que esse cadastro que eu fiz foi há muito tempo, de época de Orkut. que eu fiz, porque todo mundo que eu conhecia tinha também. Esses negócios é de 1900 bolinhos, né? Caramba, fala da época do Orkut, parece que tinha 50 anos. Yeah, baby. Yeah. O Orkut rolava de entrar nas comunidades, né? Entrava na comunidade, que aí você já encontrava pessoas ali que tinham o mesmo gosto e interesse que você, né? Aí era uma coisa mais direcionada. Eu não fazia isso porque na época do Orkut eu já estava comprometido com a mulher da minha. Oh! Ai, ai. O problema é que quando você entrava numa comunidade, de repente eles mudavam o nome da comunidade do nada. Tipo, você entrava na comunidade. Tipo, por exemplo, quando eu entrava, sou gordinho com orgulho. Aí de repente eles mudaram o nome da comunidade, tipo, eu adoro sexo selvagem. É? Puta merda. Eu não entrei nesse nome. Você entrava na casa, vamos conversar. Olha aí. Rolava isso mesmo, cara, nossa. Isso é porque ela não queria assumir que era da comunidade Adoro Sexo Selvagem. Rapaz, eu acho que eu abandonei o Orkut antes dessa época de trocar o nome das comunidades. Não, isso rolava muito também quando as pessoas começaram a hackear as contas, aí a pessoa colocava que ela gostava, tipo, de Luluzinha, e aí colocava lá que ela adorava sexo anal, tipo isso. É, o final do Orkut foi algo bizonho. Mas só hackeava a conta de novo. Só os trouxa, né? Só de inocente. Só que a conta de quem era inocente mesmo. A gente tá falando de namoro, o ouvinte ele pode estar entendendo, namoro é muito abrangente, né? A gente tá falando relacionamento, toque, às vezes amizade. Mas com essa demanda virtual surgiu o que reina absoluto na internet hoje, que é o sexo, a venda de sexo. Isso começou pelo telefone com os próprios discos sexo e hoje em dia tem um site. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é: já praticaram essa modalidade alguma vez através dos seus computadores ou telefone? Já. Na cala também, né? É uma boa coisa. Que isso? Sabe, né, gente? Gente, no meio da tarde, assim, o serviço tá muito monótono, entendeu? Dá uma fugidinha. Mas eu vou ali fazer um xixi, liga pro seu marido, entendeu? Aquela viagemzinha, você fica uns 3 dias sem ver, dá aquela ligadinha. Mas na verdade, verdadeira. Ó, sexo pelo telefone, sexo pela internet é uma masturbação com grife, né? É sério, é com grife. Falou tudo. Só é mais bonitinho que você tem contato com a pessoa, né? Mas. Falou tudo. Tipo assim, se fosse você no seu quarto, sua mente, ia ser a mesma coisa. Sei! Então quer dizer que o Patrick e a Ana Carla já fizeram muito bom. Foi bom. E você, Thiago? Você, amor? Eu? Não, eu. Você, claro. Nossa, Thiago, pelo amor de Deus, velho. Thiago, atenção. Podcast, mexidão. Volta aí, velho. Thiago, tá não é pra fazer sexo de novo agora, querido. O Thiago tá pesquisando de novo. O Thiago tá entrando em sites tipo Tubes e Sexo de Mentira. Ele quis entrar pra dar uma olhada. Eu só entrei aquela vez. Não, mas já fiz. O Thiago vai muito pro Xvideos. Sai daí, Thiago. Não, eu curto Xvideos. Mas eu já fiz, claro, várias vezes. Telefone. Só por computador, que eu câmera que eu nunca usei, porque eu sou um cara muito tímido. saindo das câmeras, eu já fiz muita coisa. Eu não tenho vergonha não, cara. Esse negócio de câmera, não tem problema com isso não. Até porque eu me garanto. Então, olha! Por isso mesmo, eu não tenho problema nenhum agora. É claro, eu também já fiz também, né? Lógico, mas teve uma situação em que uma pessoa me assustou, cara. É? Tava assim, lá no meio da coisa, a pessoa vem pra mim e fala assim: calma aí que eu vou pegar um pepino. Tem uma ideia. Quando você pensa assim, pô, a pessoa podia pegar uma cenoura, uma coisa mais, né? Cenoura. Menor, né, cara? Cara. Não, eu vou pegar uma berinjela. Não, é. Tipo isso. Não, pois é. Mas assim, Deus. Cara, era muito grande, cara. Era muito grande. O tamanho do meu braço. Não parecia um pepino. Parecia um sei lá, um. Sabe aqueles troncos de árvore que você corta pra fazer lenha, velho? Pois é. Bicho, é, cara. Aí você falou, meu cara. Deus do céu. Imagina quando chegar no final da parada. Não, chegou no final. Não, aí que tá, então. Chegou no final. Pois é. Meu amigo Diego Mendes. Oi. Você, que é um garotinho pequenininho, mas assanhado. Diga-nos, conte-nos. Não deixe de comentar quais foram as suas experiências nesse âmbito virtual. Nunca fiz nada dessas coisas, não. I don't believe it. Tá bom. Sério? Você, pior que é sério. Logo você nunca fez. Não, nunca fiz. Como assim logo você? Que isso, cara? Não, mas eu nunca fiz nada de por telefone nem internet, não. Só pessoalmente. É lógico, é muito mais bacana. Dura. Mas eu concordo, é mais bacana mesmo, né? Sexo por telefone é uma punheta com grife mesmo. Yeah, baby. Yeah. Oh, Max. Don't have sex. Eu chego à conclusão que é o seguinte: namoro à distância ou essas pegadas virtual. É só pra passar o tempo, pra relaxar, pra descontrair. Eu não consigo imaginar algo realmente sério surgindo disso aí, não. Aí que tá uma coisa interessante. É, recentemente, a gente tem visto, quem acompanha jornal, principalmente, no web, tem acontecido muito, e agora até um alerta ao ouvinte, né, deixando a brincadeira de lado, tem acontecido muito desses relacionamentos tomarem proporções mais sérias. Em alguns casos, eles acabam resultando em sequestro e morte de garotas, mais de garotas, porque, por incrível que pareça, a mulher procura o príncipe encantado de formas muito estranhas, não consigo entender mulher. E tem acontecido muita coisa desse sentido. A pessoa, às vezes, viaja para outro estado para conhecer um cara. Então, não é nada novo, mas é muito perigoso, então tem que tomar cuidado, né? Cara, não, mas você tá contando, tô lembrando do fórum. O fórum é excelente, o fórum do UOL, cara. Fazendo mais propaganda pro UOL, mas, cara, é excelente. Lembra a história lá que aconteceu no VT, o Externo se bobear conhece. O maluco saiu de São Paulo, foi lá no Rio de Janeiro pra conhecer uma menina que ele conheceu no fórum e tal, ficou interessado, a menina... Ele chegou lá na sexta-feira, chamou a menina na casa dela, a menina levou o sustão. Ai, tá, vem cá, vamos sair. Ah, não, esse fim de semana tá chovendo. Deixou a janela na cara do moleque e saiu de lá. Olha! Esse cara ainda compartilhar essa história com todo mundo, rapaz. Então não é só mulher que viaja, não, homem também. Não, é. E esse tá. Caramba, esse foi isso, né? Zoado por todo mundo, porque daí uma cidade pra outra. Já, desculpa, a mulher não teve nem a licença do Diego. Quer elaborar uma desculpa foda, né? Falar que vai com a passagem só de ida, né? É, alguém morreu e tal. Não, ela falou, esse fim de semana tá chovendo, não vou sair de casa, não. Nossa, cara, esse negócio de bate-papo, eu fiquei sabendo de uma história que até deu certo, eu achei até assim, inusitado. Além desses fóruns com salas de bate-papo, redes sociais aí, explicitamente voltada para esse tipo de coisa, tem algumas coisas que são meio que camufladas. Porque, por exemplo, rola na internet um jogo, né, online de sinuca. Esse jogo de sinuca, ele não é nada mais, nada menos do que uma sala de bate-papo disfarçado no jogo online. E essa pessoa, né, cara, ela começou a conversar com o rapaz daqui de Belo Horizonte. Ela é pro lado da Paraíba, aqueles lados ali. E o cara daqui de BH. E o cara começou a conversar com ela, os dois foram mantendo algum contato, manteve uma amizade. E o cara pegou, viajou lá pra terra dela, foi lá, buscou ela, trouxe pra Belo Horizonte e casou com ela. E tá com ela até hoje. Inclusive o cara, sinceramente, o cara deu uma sorte do caramba, porque a mulher é muito bonita. Calma aí, você tá querendo dizer o que com isso? Parece isso. Não, cara, não nesse sentido. Eu tô querendo dizer o seguinte, que é quando você pega, entra num bate-papo, que você consegue encontrar uma pessoa totalmente bonita mesmo, poxa, isso é sorte. Porque, tipo assim, 99% das pessoas tá contando mentira ali sobre a sua própria aparência. Mas hoje em dia é diferente da época do 145, que é a época de pegação virtual de raiz, namoro virtual, assim, da raiz das antigas, onde você não tinha como ver a pessoa. Hoje em dia, a primeira coisa que você faz é, manda sua foto. Sim, é, mas é aí na afobação tem muita gente que esquece desse pequeno e grande, enorme detalhe, né? Mas haja afobação, hein? Haja afobação. O cara vai lá... Sem contar isso a também. A menina coloca a foto de uma mulher bonitona lá e quando vai ver, não é, né? Mas aí é fácil você identificar, ó. E se pra fazer a montagem, a menina tem que pelo menos conhecer o Photoshop bem. E pra conhecer o Photoshop bem, eu acho que ela não vai perder tempo fazendo montagem pra pegar o Diego na balada. Como é que faz Photoshop? Ela simplesmente jogar uma foto que não é dela. Mas aí o cara, eu, por exemplo, sou uma mulher, cara. E não vê ela. Ah, eu sou uma mulher que tava no bate-papo. Não é não. Foi bem recente, foi agora há menos de 20 dias atrás. Diego nunca namorou comigo, não. Não, mas não é comigo não, cara. Não é comigo não. Cara, Diego não. Olha só pra você ver que bacana. Eu achei até bacana que eu ri demais da menina. Uma menina lá de onde eu trabalho. Ela começou a conversar naquele WeChat. Começou a conversar lá tal com um cara, que o cara é indiano, o cara lá da Índia. E a foto do cara na parada era de um, tipo assim, aquele shake... Entendeu? O cara era um príncipe da Índia e tal. E foi trocando ideia com ela. E ela foi falando. E ela pegou e falou com ele: não, me manda uma foto sua. Aí ela começou a ficar com o pé atrás: não, essa foto não é dele, não, não é dele, não. Aí falou: não, isso aqui é realmente você? Sim, mas então me manda uma foto sua mesmo. O cara foi e mandou. Cara, o cara era um baita de um camarada. O cara parecia que foi virado do avesso. E ele tava, tipo assim, com o braço cruzado, tipo, de frente, parecia pra um mato, na altura de um canavial, cara. Ô, velho, mas eu ri tanto dessa menina, cara. Ri tanto dela. Que ela pegou, ela virou Diego, meu príncipe, virou sapo. E eu rachei de rir dela. O cara era muito arregaçado. Ah, mas, de qualquer forma, tem duas coisas nisso tudo. Eu tenho percebido que, de um tempo pra cá, as pessoas são muito carentes. Então elas acabam apostando muito no relacionamento pela internet. Você vê que as pessoas que buscam isso, hoje, pelo menos pelo que eu tenho visto, são pessoas bonitas, cara. Tanto homens quanto mulheres. Não são pessoas que não conseguem um namorado na escola, no trabalho, na rua. Sabe? São pessoas que poderiam estar namorando tranquilamente em qualquer lugar, entendeu? Mas fazem questão de procurar um relacionamento virtual. E pro nosso ouvinte poder identificar melhor, eu vou dar um macetinho pra você saber se a foto é uma montagem ou não. Olha aí. Estranho mostrando que é um verdadeiro aventureiro das internet. Não, é isso. É porque o que acontece? Quando eu vejo uma foto de uma menina que parece muito bonita, como eu trabalho com isso, eu identifico muito fácil alguns erros, né, de Photoshop, sabe? Por exemplo, quando você vê as curvas de uma menina, por exemplo, basicamente no quadril, se o que tiver atrás dela tiver distorcido, você pode saber que ele foi manipulado com Photoshop. E é muito caro, eu vejo muito esse vacilo. Essas meninas com essas cinturas fininhas, e aí do lado tem um armário com a linha do armário da madeira, que deveria ser vertical, toda torta, seguindo a curva do corpo da menina, sabe? Isso é porque não sabe fazer um recorte básico, né? É tipo isso, entendeu? Então, pra você ouvinte que de repente quer saber se é montagem ou não, isso aí já é um truque inicial, entendeu? Pra começar. Yeah, baby! Hoje em dia, o namoro virtual, ele tomou... ele é diferente. Por exemplo, mesmo que a pessoa não namore virtualmente, acontece muito de uma pessoa conhecer a outra pelo Facebook, por exemplo, e criar uma amizade e essa amizade resultar em algum namoro. Ah, é esse aí, eu acredito que vingue. Sim. Esse eu acredito que vingue. Até porque eu acho que o namoro começa com a amizade. Qualquer namoro, seja virtual ou real. Há quem diga, né, que o propósito inicial do Facebook era, inclusive, relacionamentos sexuais, né? O Mark parecia que não era muito bom do chaveco, não. Com aquela cara também, né? Vocês já viram essa história? Eu nunca ouvi, não, mas dá pra acreditar, sim. dá pra acreditar. É, não é história divulgada, né? Quando, bem antigamente, quando começou esses namoros virtuais, o bate-papo, a gente usava um software que era chamado de IRC, né, e aqui no Brasil era muito comum o MIRC, que servia pra, basicamente para entrar numa sala de bate-papo. Só que acontece, é bem diferente de hoje, você não tem essa expressão gráfica, você não podia botar foto, não tinha como. Era basicamente uma tela preta, tipo um DOS, né, e aí você... O que você digitava estava aberto para a sala inteira ver e você poderia conversar com alguém no privado, mas apenas uma pessoa de cada vez. Foi assim que começou, cara. Só que para mexer no MIRC naquela época era bem complicado, você tinha que ser assim. Tinha que ser um nerd. E não valia a pena, né? Que só tinha nerdômetro também, né? Era, valia a pena, claro. Porque para você entrar ali, cara, você tinha que digitar o servidor que você ia entrar. E aí tinha login, tinha senha. Cada usuário tinha que ter uma senha, tinha que ter um login. Era complexo. E o que acontece? Nessa época, como eu falei anteriormente sobre o meu nick, nessa época, se você quisesse ter o seu nick, você tinha que logar e criar uma senha para ele. Se você ficasse determinado número de dias sem logar, outra pessoa podia pegar o seu nick. Então, o nick naquela época era uma coisa importantíssima. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas fazem piada. Não tem sentido a gente ter um apelido, né, na internet. Naquela época não, fazia muito sentido, porque podia ter 30 Brunos numa sala, por exemplo. Ah, entendi. Entendeu? Mas não ia, só ia ter um externo, né? Então, essa é a necessidade, daí que surgiu essa necessidade de ter nick, né? Que hoje foram abandonados praticamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta polêmica, uma pergunta cheia de mamilos, polêmica, mamona. Seguinte, sexo virtual pode ser considerado traição? Ah, muito bom o tópico. Bom pergunta. Diego Mendes, o que você acha? Não, logo eu de cara. Ó, cara, sinceramente, se for levar ao extremismo, vamos dizer assim, vou falar dessa forma, sim, é considerado sim, porque é aquele caso, né? O cara tá traindo já em pensamento. Se ele já tá pensando naquela pessoa. Para concluir o ato é um pulo. Então, eu acredito que pode ser considerado sim. E você, Ana Carla? Ah, eu também acho que é considerado traição. Eu acho que só de você pensar que pessoas é traição, então, por que o sexo virtual ou por telefone não será considerado traição? Mas no sonho a gente pensa em outra pessoa também. O sonho é traição também. Eu te falei, Patrick, eu te falei. É isso que eu ia perguntar. Então pode ser considerado sonho. Nossa, agora eu vou sonhar com tal pessoa porque. Já que eu não posso falar com ela, eu vou sonhar. Você não faz isso. Você já tentou? O quê? Fazer isso. Eu quero sonhar com tal coisa. E acontecer? Não. Você nunca tentou? Às vezes acontece, você tá sonhando com uma coisa bacana, aí você acorda no meio da noite, nossa, eu quero tanto continuar um sonho, às vezes você consegue continuar, mas... Então, o quê? Ela ainda nunca foi a mestre de ser sonho. Ela não teve esse prazer imenso. Se puder, eu tô sonhando, deixa eu começar a voar e fuder todo mundo que eu estou vendo pela Caramba, somos todos doidos. Vamos lá. Eu concordo com o que o Diego disse. Eu acho que não é bacana mesmo não, cara. Eu acho que a base é o respeito, né, cara? Se você tá fazendo isso aí, eu acho que tá respeitando, né? Então, eu concordo. Eu acho uma traição, sim. Acho que é. Você, Thiago Mendes, não cuja? Não, com certeza. O virtual, ele é diferente do assistir um vídeo, né, por exemplo. Então, X-Men Vídeos está proibido para quem tem relacionamento. Exatamente. Mas é diferente, porque o vídeo você está vendo, mas você não está interagindo. E quando você está tendo contato com a pessoa, você está, entre aspas, interagindo. Lógico que existem limites. E, por exemplo, uma coisa é a pessoa ir diretamente com aquela intenção de realizar aquele processo com a outra. E uma coisa totalmente é você estar num grupo de amigos e esses grupos de amigos falam bobagem o tempo todo e você tá ali, principalmente falando bobagem. Então, é uma coisa que é muito difícil de definir hoje em dia o que é e o que não é, né, traição. Ah, eu acho que se for pra você ver um vídeo pra ver uma mamona, não tem problema. Aí não tem problema. Agora eu acho que o Thiago foi em cima do muro. Ele não quis se comprometer. Não, eu não quis me comprometer mesmo. Eu fui pois espertinho, é. Eu usei de técnicas de. Na verdade, de... você foi um frouxo, porque o homem de verdade tem instruções simples, não volta atrás dela. Você preferiu o mais fácil. Não. Se fosse pra optar pelo mais fácil, eu não tinha perguntado pra você. Desculpa, então, você me perdoa. Arma do covarde é desculpa, né, bicho? Não tem jeito, né? Fatality. Nossa, o mistério. Respeita as pessoas externas. E com essa sapatada nós vamos fazer seus comentários. Peraí. Deixa eu falar minha opinião. Eu não posso. Não, sua opinião é irrelevante. Você viu que o Thiago não dá a menor importância. Diferente do Thiago, que fica em cima do mundo, não, rapaz. Vai lá, Patrick, manda a bomba. Pior que eu que fazia isso, né, segundo vocês. É, você fazia isso, você mudou, as pessoas mudam. Mas aqui, Diego Mendes, se falar em pessoas mudar, e vou mostrar que as coisas estão mudando, então eu vou concordar com você, rapaz. Olha aí. Olha aí. E você disse bem, rapaz. De sair daquela simples conversa virtual do telefone pra ir pro vamos ver no Google. Vácuo da vida real é um pulo, porque olha, é aquele negócio, se você faz um sexo virtual com a pessoa, nem que seja só por telefone, querendo ou não, você já vai descobrindo o momento certo que você deixa aquela pessoa excitada, o momento certo que você deixa aquela pessoa mexida, é só você fazer da mesma forma no real. Então eu acho que é o que você bem falou, quando há aquela interação, aquele desejo entre as duas pessoas, mesmo que seja só na mente, as portas estão escancaradas pra rolar mamonada ao vivo. Pois é. Muito bom. Diego Mendes tendo a voz da razão hoje no programa. Parabéns. You win. Perfect. Então vamos para a sessão comentários. Uhul, comentário. Estamos aí de volta com a leitura de comentários, né, pessoal? Tem um tempinho já que nós deixamos de fazer essa leitura, né? Porque priorizamos a dinamicidade dos episódios, né? Episódios mais rápidos, mais curtos, né? Isso mesmo? Não sei como é que é. Dinami o quê? Eu não sei o que é, não. Só tô concordando. Estamos tornando o assunto o ponto mais importante do nosso programa. Isso. Então os comentários são importantes. Nós valorizamos os comentários. Rapaz, eu leio o dicionário hoje. Então... O objetivo é valorizar o tema, mas é muito importante ler os comentários, e não por isso mesmo nós vamos fazer a leitura dos principais comentários passados e no podcast número 59, onde falamos sobre Círculo de Fogo, Pacific Rim, ou o Rim Pacífico, né? Nós tivemos aqui o comentário do René Anderson, e ele diz o seguinte: o podcast foi legal, só achei o externo chato. Ele fala, o externo até mencionou que o Del Toro não assistiu a linha no Evangelion, mas, ele coloca mais aqui com letras de garrafais, o roteirista já deu uma entrevista dizendo que sim, foi uma das principais influências pro filme. Olha aí a contradição, né? Como meio de demonstrar esses robôs em um contexto mais real, só que, é claro, o filme é de uma forma ainda mais divertida. Há controvérsias, né? É. Controvérsias. E ele termina dizendo, Pacific Rim, pra mim, é o filme é como Os Incríveis da Pixar, que homenageia a mitologia dos super-heróis de forma divertida, pegando até alguns conceitos de seu maior expoente, Watchmen, como Pacific Rim fez com New Genesis Evangelion. Agora, gostei do seu comentário, principalmente com você, falou que o Stern é chato. Então você mudou comigo. Foi a melhor parte, né? Então foi a melhor parte. Mas agora eu te pergunto, maior expoente dos super-heróis é o Watchman? Eu sei que é famoso, eu sei que é conhecido, eu sei que é um clássico, mas é o maior expoente ou eu entendi errado? É, eu não, também não... Aí é questão de concordar, né? Eu acho que... Eu até entendo que a importância que o Watchman tem para o mundo dos heróis, por ser Frank Miller, essa coisa toda, mas não acho, não. Essa questão... Eu concordo, eu acho o Watchman... muito, muito bom, cara. Mas o maior expoente? Eu acho que sim. Porque se você parar pra pensar, o Watchman, ele trouxe uma coisa que os quadrinhos até então não tinham. Que eram heróis sem poder, né? Diferente do Batman, mas que podiam fazer coisas que ainda eram humanas. Diferente do Batman, que faz coisas que não é humano, né? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que isso trouxe uma realidade. Trouxe tipo assim, integrou mais o herói ao nosso mundo, ao nosso mundo real, entendeu? É. Pensando dessa forma, eu concordo com ele. Bacana. Agora, sobre o fato de você ser chato, você concorda também? Então, eu até respondi ele no site, né? Que ele diz ali que eu tinha dito que o Del Toro não chegou a ver os animes. Não, na verdade, eu não cheguei a dizer que ele não viu os animes. Eu disse que em algumas entrevistas ele chegou a dizer que o filme não seria uma cópia do Evangelion. E na verdade a gente viu que o filme foi sim uma cópia em muita coisa. Não foi um ponto ou outro, né? Então, a minha crítica é que ele quis desvincular o filme dele do Evangelion, né? Não sei se foi uma jogada de marketing, de repente até foi. Mas ele acabou não conseguindo, e acabou, no ato da exibição do filme, mostrando que, na verdade, aquilo que ele tinha falado foi apenas para dizer assim, não, eu posso ser o original. E, na verdade, ele não é o original. Foi isso que aconteceu. Palavras duras, palavras fortes, mas obrigado pelo comentário, Renê. Eu concordo com vocês, né? É muito chato, né? Não sei o que ele tá fazendo aqui. Sinceramente, eu só suporto ele. Porque ele fez uma doação no valor de R$700 mil pro nosso podcast, então é por isso que ele está aqui. Depois, eu vou te mandar uma foto depois de uma pessoa suportando a voz. Tem até medo. Que o Renê Anderson aí continue fazendo os seus comentários aí, até sugerindo temas para nós, que é importante, com certeza. Com certeza. Todo comentário é bem-vindo, claro. Essa troca de informações é sempre muito bom, né? Troca de opiniões, é isso que faz o programa crescer. Claro, eu acho isso. Eu acho isso, eu acho legal pra pessoa chegar e dizer, ah, não concordo com você. Mas assim, eu acho que quando você não concorda de uma pessoa, independente de ser aqui ou em qualquer lugar, você tem que dar suas razões, entendeu? E isso sim faz engrandecer tanto a gente quanto ele. Eu acho bacana isso aí, eu gosto mesmo. Muito bom. Thiago. Sim. Para com o teclado aí, né? Obrigado. Você tá trabalhando, vai lá. Pois é, o cara tá falando e tá... Cara, inclusive eu tenho que dizer que eu acabei de upar de XP. Eu fiz um disparo de e-mail aqui praticamente só com mouse. Oh, awesome! Ah, bacana. Tá bom, e aí? Isso aí. Não, é. É que vocês. É, tá bom, vocês não foram. Você viu como a gente ficou surpreso? Eu vi. Isso é porque nós somos seus amigos. Já pensou assim? Não, lá na empresa já estão me chamando de menino da informática. Então eu tô me sentindo muito valorizado ultimamente. Quando o camarada é o tech guy, o cara é. Pois bom. É. Não, e eu tô, sinceramente, me abracem, cara. Eu tô precisando de abraços. Eu preciso de um companheiro. Tá foda. Ó, Thiago. Para com isso. Então vamos lá, objetividade. Ai, ai. Pois é, então. No nosso trabalho. Isso aí. E continuando com a sessão de comentários, falando aí sobre o cast número 61, o de Rapidinhos número 5, né, um amigo meu, ele deixou um comentário lá que foi o Luiz Eduardo Crono, que ninguém entendeu que foi uma referência a Chrono Trigger. Não. Ninguém entendeu. Pois é, com certeza. E ele deixou o seguinte, várias risadas de começo e disse lá, realmente bem bacana o podcast. Conheci pelo Diego e foi bem interessante o que abordaram rapidamente nesses pouco mais de 50 minutos. Deixou uma carinha e falou o seguinte, mas poxa, Jiraiya é conhecido sim, hein? Né, porque eu citei que o Jiraiya era, vamos dizer que um pouco deixado de lado. Eu até respondi ele através do Facebook lá, e é o seguinte, é porque no universo de Tokusatsu, quem não é muito aprofundado no Tokusatsu, quem fica só por conta de modinhas, sempre quando vai falar de Tokusatsu, só lembra de Jaspion, Changeman, Flashman, que é os mais, vamos dizer que tops aí nos comentários. Mas aí tem vários outros, tem o Jiraiya, tem o Giban, Kamen Rider, e assim vai. Lion Man? Lion Man eu já deixo pro Thiago, porque esse é ruim pra cacete. Esse é ruim, velho. Eu até confesso, o Jiraiya, na primeira vez que passou na TV, eu não dei bola, cara. Eu não dei bola. Então, eu achei o tema paia, achei o tema besta, achei a armadura dele paia. Só depois que eu dei uma segunda chance pra ele. Então, de certa forma, é exatamente isso que acontece mesmo. É que as pessoas ficam bem focalizadas nos mais famosos mesmo. Então, isso acontece às vezes com alguns tokusatsu que são muito bons, mas é, vamos deixar aqui, vamos dizer que eles são levados paralelamente aos outros. E ele deixou também o seguinte, falou que não era pra gente esquecer, depois de dar uma passadinha lá no Aenianos, Aenianos, que é um blog que ele mantém, né, e também convidou todos nós, também da equipe do Mexidão Rocks, a comparecer lá e dar uma visitada no blog dele. Isso aí, né, até agradeço o Luiz aí por ter deixado o comentário. Ele comentou comigo que iria escutar sim, que ia deixar um comentário lá pra nós. E isso aí, espero que ele continue escutando, mantendo os contratos e até sugerindo temas pra nós também, que é muito bom a sugestão de temas, porque através de um a gente às vezes cria outro. Isso aí. E assim vamos seguindo. Valeu, brigadão, Luiz aí. Isso aí. E esperamos o próximo. É, obrigado. Eu só tenho a dizer que o Cross é melhor que o Krieger. Olha aí. Olha a intriga começando aqui, né? Ah, não, já arrumou um problema comigo já. Olha só. É, tá vendo? Galera, aproveitando aqui também, tivemos outros comentários, muitos comentários pelo Facebook tem vindo, o pessoal tem comentado muito comigo no Facebook. Eu tô querendo, direto tô pedindo, gente, comenta na página do Mexidão Rocks, porque fica mais fácil da gente monitorar esses comentários, né? Tanto na fanpage do Mexidão Rock, se não quiser comentar na página oficial, comenta na fanpage que a gente consegue monitorar melhor. Muitos comentários em posts também. Tem um post nosso sobre Naruto que eu já não tô conseguindo mais, eu tô tentando atualizar o post. Então se você é leitor do blog e acompanha os posts sobre Naruto, os posts de Malovani, que são posts muito bacanas, tenha paciência, a gente vai tentar arrumar uma forma de anexar mais comentários, né, Patrick? Né, galera? Com certeza. Isso aí, com certeza. Ou não. Post do Naruto, não. Eu me recuso. Não, eu tô falando especialmente do Projo Naruto, porque ele é ele recebe 2-3 comentários, assim. Não, sei, eu só tô zoando o Naruto. Ele tá fazendo a parte dele de chato, Thiago, você tá atrapalhando. Desculpa novamente. Você tá demais hoje, velho, você tá atrapalhando a nossa gravação, o papel que o cara exerce dentro do podcast, isso aí tá difícil. Então, galera, é só isso mesmo, comentem mais no... Pô, para de mastigar aí, velho. Não sou eu, não, é a minha esposa. Ah, vai sossegar esse pacho nela aí, senão vou dar uma rasteira nela. Estão mandando você sossegar. Uhum. Olha aí, eles ouviram você dizer que é pra eu te sossegar. Tá bom? Tem tudo a ver com o tema. E tem tudo a ver com o tema, segundo o externo, que sou de forma sexual. Só pra... Tá bom? Então vamos lá. Olha, não sossega não, véi. Tá saindo aí, ó. Tá saindo esse tec-tec-tec. Espera só terminar, tá terminando. Isso é plástico bolha, né? Não, é uma vasilhinha que ela tá abrindo aqui. É o aparelho novo que o Thiago comprou, ela tá ligando agora. Ah, tá explicado. Tá certo. É aquele importado, Thiago? É aquele importado. Quente. É aquele que a gente vai sortear no 69? É isso. Ah, falar nisso, vai vir novidades aí essa semana, hein? Olha aí. Esse podcast do 69 vai ter que ter algum presentinho pros ouvintes aí. A gente também. Olha aí. Vai dar uma garrafa de 51. Mas aí, então já deixa eu subir esse podcast de uma vez, já que o nosso host tá meio desconcertado. Se o nosso ouvinte quiser deixar um comentário, Diego Mendes, no nosso site, como é que ele faz? Ele pode ir no mexidãorocks.com, né, aí acessar os posts ou até o podcast, né, também, pra poder deixar aquele que ele mais gostar e deixar aquele comentário da melhor forma que ele puder, falando que o externo é chato mais uma vez pra gente aí, tá? Agora nós estamos lançando uma campanha, mande um comentário falando que o externo é chato. Isso. E assim pode deixar o nosso contato com a gente lá. Eu preferi outra campanha, tipo adote o externo. Vou ligar pra Jéssica aqui e bater um papo com ela. Né? Thiago Mendes, nosso host, ficou desconcertado agora no final. Se ele quiser mandar um e-mail, como é que ele faz? Se ele quiser enviar um e-mail, é só acessar lá o seu e-mail preferido e digitar lá no paramexidãorocks@gmail.com e disparar o seu e-mail, ou acessar lá no nosso site, área de contatos, preencher um formulário e clicar no botãozinho de enviar, que a gente recebe esse e-mail, leremos e responderemos. Excelente. E os nossos contatos nas redes sociais, diga-nos, Esterno. No Twitter, @MexidãoRocks, e no facebook.com/MexidãoRocks você consegue falar com a gente. Show de bola, show de bola. Agradecemos a participação da nossa querida Ana Carla, né? Pra mim, mais querida do que pro resto do grupo. Palmas, né? Palmas. Agradeço a participação e participe mais vezes, meu amor. Obrigada, Esterno. Por favor, eu peço pro pessoal escrever aí, colocar uns comentários no post, fazendo a campanha Volte Ana Carla. Olha aí. Qual é o seu contato no Facebook, Ana Carla? Já estou tweetando isso, inclusive. Qual é o seu contato no Facebook? A gente deixa o post. Não vou deixar contato, não, porque a gente falou sobre o pessoal, o pessoal vai querer me namorar eventualmente, não vai rolar, então. E Thiago Mendes, quais são os seus contatos? Se quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou @ThiagoTMendes no Twitter. Muito bom, Diego Mendes, o nosso pequeno grilo saltitante, mas também perigoso. Deixe seus contatos para os nossos ouvintes. Isso aí. Meu contato no... Né, ele tá falando, eu tô só concordando. Não oferece perigo nenhum. Aí, Diego. Olha, mano, Esterno. Pessoal que não dá tudo. Você fala isso porque você tá longe de mim, hein? Eita. Ele tá vendo, Esterno. Você tá vendo, Esterno. Ai, tá ai. Louco. Aqui tá o diabo, rapaz. Ué, depois, né? Da doação de 700 mil reais, quem sabe eu não dou uma explicada nisso. Mas vamos lá. Portugal é demônio, eu não. Diego dá tudo, cara. Engolou por acidente. Ai. Ai, ai. A gente se vende por um vale transporte. Esse precisa de mim. Pois é. É bem melhor, né? Esse primeiro terminar, gente. Então, no meu contato no Facebook é o Diego Mendes, né, pelo facebook.com/DiegoMendes, e no Twitter é o @DiegoTMendes, número 7. Bom, Diego Mendes, já perguntei o seu, Esterno? Não. Desculpa. É hater. Meu querido amigo Esterno, que todo mundo odeia, mas que eu gosto muito, é um cara muito legal, deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes. É isso aí, se você quiser fazer um contato comigo, você que odeia me adorar e adora me odiar, eu tô lá no Twitter, @Esterno, e no facebook.com/Esterno. Isso aí, muito bom. Mande contatos para todos, inclusive para mim, @PatricoMurta, no Twitter. Meios não faltam. Diego Mendes, né? Eu queria que você deixasse aquele recado que você sempre deixa no final, né? Exato, que é o nosso famoso patrocine-nos. Vamos lá. Inscreva-nos, compartilhe-nos. E patrocine-nos. Sim. Isso aí, galera. Até mais. Sim. Um beijo do gordo. Um beijo, galera. Isso aí, galera. Até mais. Abração, gente. Até mais. Falou, até a próxima. Vendo um vídeo de como fazer bombom de chocolate? Não, a gente tava vendo um vídeo de como fazer bombom com alho. É, bombom de alho, velho. Com alho? É, o dia que você vier aqui em casa. É pra sacanear as pessoas, em vez de colocar castanha do Pará, colocar alho dentro. Cara, se vocês fizerem isso comigo, eu vou ficar muito triste. Não, não, fica ligado. Se eu te oferecer bombom aqui em casa, pode, já sabe, ver, né? Puta, que sacanagem, velho. Não, mas como a alma é tão perversa que você não vai oferecer, você vai deixar a pessoa se oferecer a querer comer. Eu sei disso. Eu te conheço há muito tempo. Isso é perversidade. Sabe de luz agora? Olha a notícia que eu vi aqui. Médicos criam nariz na testa para transplante. Ah, é, eu vi isso mais cedo. Eu vi na TV hoje cedo. Caramba, eu tô vendo aqui no MSN. Eles colocaram uma nariz na testa do cara para transplantar pro nariz original dele. Ai, que horror. Peguei, fiquei enrolando. Tem alguém lavando o carro aí? Tá aparecendo, tá? A Gabriela. Tá tirando pressão da panela. Ela tá afogando um repolho aqui. Pode ir. Mata ele não, tadinho. Só cortando aqui rapidão. Vocês estão falando desse negócio do nariz na testa aí, ó. Procedimentos como o do nariz são feitos desde 1970. Um cara já teve uma orelha no braço. Ah, tá. Ó, a Ana Carla se interessou por ele aqui, ó. Tava pitando aí, né? Se interessou, Carla? Eu não vou responder a altura, não. Falar em hackear a conta... Peraí, rapidinho. Falar em hackear a conta, Ana Carla, seu Twitter tá mandando um monte de mensagem pra mim. Como assim? Eu nem sei minha senha do Twitter. Pois é, isso, eu tô te avisando. Ferrou. Eita. Os link cabuloso lá. É tipo do fuck it. É, fuck it. Eles... Mas falarem fuck it, gente. Vocês estão me ouvindo? Pode falar. É, tá bom, valeu galera, tô indo. Quando começa assim. Lá vem. Da última vez falando é fuck it no podcast. Rolou uma amor. Foi épico, né? Eu acho que eu perdi um emprego por causa desse podcast, inclusive, mas tudo bem. Olha aí, gente! É sério. A pessoa chegou, ele tava fazendo entrevista e tal, aí eu não sei o que deu, né? Que perguntou se eu fazia alguma atividade na internet e tal. Ixi. Falei, não, eu tenho meus trabalhos, né? São publicados lá no Facebook e tudo mais, né? Gravo um podcast com o pessoal aí e tudo mais. Ah, tá, qual é o endereço? Aí passei a pessoa. Nossa. E foi justamente na semana que a gente postou aquele. Oh. Aí, depois de uma semana, me falaram que escolheram outra pessoa pra vaga. Caraca, tipo, externo, você está demitido antes de assumir a vaga. Tipo isso. A Ana Carla não sabe, eu vou mostrar pra ela. Gente, ela só sabe que a Ana Carla tá vendo esse link aqui. Gente. Interrompemos nossa programação para Ana Carla assistir a Mamona. A Carla assustou. Viu, Ana Carla, como que eu tava te dando a vantagem? Que horroroso! Oh, meu Deus do céu, velho, eu desconcentrei totalmente. Amor. Que horror, gente. Não tem que dar sua atenção. Ah, pergunta do Patrick. Pensei a armação do Patrick. É. Pois é. Isso aí é o que ele faz na cabana. O amigo meu me corrigiu, falou que isso não é mamona, isso aí é o fruto do urucum. Urucum! Eita! Urucum entrou no cu. Grande assim, não, cara. É. O fruto do urucum entrou no cu. Que bom, gente, vou voltar a volta. Ai, senhor. De novo. Fruto do urucum? É, urucum, você abre ele e dentro dele tem um pauzinho pra fazer aquele massa de tomate de pobre, né? Que era pra dar uma coisinha pro macarrão. Ai, que horror! Aquela paixão de... Não, cara, mas voltando aqui, gente. Não, mas respondendo aqui a Carla, né? Que tava concentrada no programa até agora. E desconcentrou brutamente. Eu não, sério mesmo que eu nunca fiz, não. Pra cima de mim, olha aí. Ué, Thiago, você tá achando que só porque você faz, você acha que eu tenho que fazer também? Não, acha que você bobo a esse ponto? E o Thiago fez a voz do bundão, que tem medo. Mas a frase do externo é profunda, ou externo, depois eu vou copiar e colocar no Facebook, ok? A externo. Qual a frase? A desculpa é a arma do covarde. É verdade. Ele fala tantas frases profundas que eu nem se lembro mais. Não, mas hoje eu tô gravando com vocês aqui, tô com um sistema aqui na mesa fazendo aqui, tá? Eu tenho que dividir minha atenção. Menos desculpas e mais produtividade. Vamos pros comentários, então. Aproveitando aqui, eu tava procurando aqui e o sistema do Facebook comeu um comentário nosso. Como assim? Não sei como. Não, às vezes a pessoa pode apagar o comentário dele. Não, mas aqui no na hora que mostra exibir aqui, aparece 5 comentários e só tá aparecendo 3. Acabou.